Olá, Pai do Senhor, seja bem-vindo ao canal do Crente Podcast, mais um testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, é a pastora Tassiana Lauritsen. É país Noruega, veio do Noruega, e é da igreja Nytt-Livsanes. Eita, glória a Deus, estou aprendendo até a falar norueguês. Amém. Glória a Deus, e hoje ela veio contar o seu testemunho, mas antes, você que não é inscrito no canal do Crente Podcast, se inscreve, ativa o sininho, compartilha e comenta o que você está achando. E eu quero convidar você, que você quer contar o seu testemunho, quer falar o que Deus fez na sua vida, vai estar aqui na descrição do vídeo o contato, manda o seu testemunho para você estar aqui contando o que Deus fez na sua vida, amém? E vamos com o testemunho, glória a Deus, a paz do Senhor, Tassiana, paz do Senhor, Tassiana. Amada, glória a Deus. Deus é bom, né, Jamila? Seja bem-vinda, viu? Amém, muito obrigada. Meu Deus, demorou, mas chegou. Demorou, mas chegou. Glória, né? A Deus. Às 18 horas para poder chegar aqui. 18 horas, Jesus. Só como da... Deus é bom, né? É, fiel. Fiel e bom. Deus, Ele é fiel. E te trouxe de tão longe. Longe. E está aqui para contar o seu testemunho, o que Deus fez na sua vida. Né? Deus tem um propósito. Não, amém, é em vão que você veio de tão longe para estar aqui, né? Com... Não, Deus tem um propósito. Um grande propósito. E eu creio que o seu testemunho vai chegar em muitas pessoas, em muitos corações, e Deus vai falar tremendamente, porque eu creio. Amém. Porque, amém, o nosso Deus, Ele é um Deus, Ele é um grande Deus. Então, Ele não pode ter propósitos pequenos. Ele, isso, é um grande Deus de grandes propósitos. Glória a Deus. Né? E é através da fé, realmente, que eu vim chegar até aqui. Fé e obediência. Né? Porque o Senhor falar, eu deitada na minha cama, né? Tassiana, eu vou te levar nesse podcast. E hoje eu estou aqui. Então, literalmente, quem me trouxe foi o Senhor Jesus. Sim. Então, eu louvo a Deus por ter vindo. Louvo a Deus pelas pessoas que estão me ajudando, que me ajudaram para eu chegar até aqui, né? As pessoas que me receberam aqui em São Paulo, né? E a vocês pela oportunidade, amém, né? De poder falar um pouco, né? De tantas coisas que eu já passei na minha vida, né? Com a compreensão de que o que a gente passa, às vezes, muitas das vezes a gente pensa que são as dores, quando está no processo da dor, a gente não pensa que é um amadurecimento para que amanhã seja reutilizado para que outras pessoas sejam alcançadas, passando pelo mesmo problema que você já passou. Isso. Então, eu acredito que tudo nas nossas vidas, que nós passamos, é com um propósito, com um objetivo, e para que, através da nossa vida, Jesus, Ele possa efetuar o querer e os planos dEle nas nossas vidas. É dessa forma que eu creio. Amém. Amém. Você quer deixar uma palavra? Bem, como eu vou dar o testemunho da minha vida, eu não posso deixar de começar sem a palavra de Deus. Sim. Né? Então, lá em Gálatas 1:15, diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve. Mas por que, pastora, esse versículo? Aqui dá início ao meu testemunho, né? Porque tudo começou no ventre da minha mãe, ao qual eu não fui desejada. Eu não fui uma criança planejada, não fui uma criança, aquela coisa, vamos planejar para poder amar, para poder... Não. Minha mãe engravidou e eu já fui rejeitada desde o ventre da minha mãe, pelo meu pai. Tanto é que no dia do meu nascimento, meu pai nem na maternidade foi. Porque ele não queria, principalmente, ter uma filha mulher. Mas assim Deus fez, né? Então, antes até da fundação do mundo, Deus ele já tinha sonhado comigo, planejado a minha vida, me desenhado, e o que prevaleceu, como sempre acontece, é a vontade de Deus sobre nossas vidas. E eu nasci e estou aqui. Glórias a Deus. Para a honra e glória do nome de Jesus. Então, assim, tudo começa daqui, né? Do ventre, né? Não posso deixar de começar com esse versículo, porque daí, desse ventre, muitas coisas aconteceram. E como que você vai começar desde o ventre da sua mãe, né? E você vai começar falando da sua infância. Sim. Né? Bem, eu nasci, eu sou de Pernambuco, né? Sou, com muito orgulho, sou nordestina, muito orgulho disso. E nasci em 1976, ou seja, eu tenho 48 anos. Então, minha mãe me teve. Fui criada numa família que não nasci num berço cristão, como muitas pessoas falam, o privilégio de nascer num berço cristão, e não nasci, muito pelo contrário. Eu nasci, a minha casa, minha mãe envolvida com umbanda, com candomblé. O meu pai, ateu, né, de uma certa forma, porque meu pai não podia falar em Deus em casa, porque meu pai, que Deus? Deus não existe, esse Deus não existe. E assim foi. Começando disso aí, porque, para mim, hoje em dia, o maior embasamento de uma família é Jesus. Jesus ele é a base, não só da família, mas Jesus é a base de tudo na nossa vida. Sim. Então, eu já nasci e cresci numa família desestruturada. Mas por quê? Porque não tinha Jesus. Já começou por aí. E eu, até meus 5 anos de idade, eu não me lembro de muita coisa. O que vem à minha consciência é após os meus 5 anos de idade, né, que eu não entendia, eu via as coisas, mas eu não entendia. Mas eu nasci e cresci num lar desestruturado também emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, porque nós tínhamos tudo material. Meu pai sempre trabalhou, minha mãe sempre trabalhou, então nós sempre tivemos tudo. Mas vamos sentar para conversar, vamos ter um diálogo, vamos... Sim. Como foi seu dia hoje? Isso nunca existiu. Eu nunca ouvi isso dos meus pais. Né? E eu, dos 5 anos em diante, eu comecei a entender as coisas. Então, eu comecei a ver que existia agressão física, violência doméstica dentro da minha casa, a qual acredito que muitas mulheres, né, que estão ouvindo esse podcast passam por isso. Né? Mas só que existe a diferença do passar e do se posicionar. Então, eu, quando comecei a entender, eu comecei a me afastar do meu pai. Eu tinha ele, tipo assim, como um super-herói, uma coisa desse tipo. Mas aqui dali, tudo, aquela imagem foi se desconstruindo na minha frente, sabe? E quando eu passei a entender das coisas, eu passei a fazer parte do sistema também. Sim. Ou seja, eu comecei a ser agredida fisicamente também. E eu me lembro que, na época, a gente apanhava com escova de sapato, sapateiro, era sim, palmadas sim. Nas mãos. Né? E a minha mãe, ela foi uma mulher que ela nunca se posicionou em relação a que atitude tomar como mãe, como esposa, porque eu estou há 17 anos casada com meu esposo, norueguês, e eu jamais admitiria isso num relacionamento dentro de casa. Então, os pais, os casais que estão em casa, se porventura vivem dessa forma, têm que reavaliar, porque isso acaba trazendo uma consequência tanto instantânea quanto futura para as crianças. Porque as crianças de hoje são os adultos de amanhã. É isso mesmo. Entendeu? Então, tudo começa dentro de casa. A primeira igreja que nosso Jesus estabeleceu não foi a igreja física, foi a família. A família veio primeiro do que a igreja. Então, assim, um lar desestruturado são adultos desestruturados futuramente. Então, eu entendi as coisas dos 5 anos de idade, fui entendendo. Aos 9 anos de idade, eu senti no coração de acabar com aquela situação. Então, eu, na minha cabeça, não no meu coração, porque eu era uma criança, não entendia das coisas, mas eu queria matar meu pai. Eu queria comprar veneno, na época era veneno de rato. Né? É o que conseguia fácil, tinha fácil acesso. E é o que era popular na época, na minha época, né? É. Veneno de rato. Eu sabia que aquilo ali matava. Sim. Né? Até hoje, né? É, até hoje. Então, eu chegava para minha mãe: mãe, por que a senhora não toma uma atitude? Vamos embora de casa. Não, não pode. A gente não pode ir embora de casa, porque eu estou com seu pai por causa de vocês. Mas, no meu entender, não era por nossa causa. Tinha algo a mais, além disso. Por ela passar por tanta coisa. Minha mãe passava 15 dias sem trabalhar, com um lado do rosto todo inchado, roxo. Então, não era questão assim dele sustentar a casa, que ela não poderia deixar ele por conta disso. Não, porque ela trabalhava Minha também, mãe sempre trabalhou. Todos dois sempre trabalharam. Sempre. Porque ela não queria mesmo era deixar o marido dela. Né? Porque existe também, Jamile, muitas mulheres que elas ficam escravizadas a questão da escravidão é emocional. Sim, sim. Entendeu? Então, eu acredito que, da parte dela, era isso que contava. Ela se tornou escrava da parte... Porque, além de ele agredir fisicamente, ele manipulava. Sim. Então, ela ficou abaixo dessa manipulação emocional. Então, eu acredito que não é fácil sair também de uma situação dessa. Mas, mesmo assim, eu não aceitava. Então, eu fiz essa proposta para ela. E ela disse, não, na época, não, você não pode fazer isso, minha filha, porque sua mãe vai presa. E eu não entendia nada desse negócio de IML, de fazer a necrópsia. Você era criança. 9 anos de idade, né? E ela disse, não, mas vão fazer a necrópsia tudinho e vão ver que foi veneno e vão querer investigar e vão me prender. E quando minha mãe disse isso para mim, aquilo ali me parou. Porque eu disse assim, como é que eu posso fazer alguma coisa para acabar com essa situação? Porque eu sentia tanta dor, Jamile, eu sentia tanta injustiça. Porque eu não acho justo. Ninguém é injusto, qualquer ser humano, ele apanhar. Por qualquer motivo que seja. Mas a agressão física, ela não deixa só marcas na pele. Ela deixa marcas na alma, nos sentimentos. Então, assim, eu passando disso, eu entendi que através dela não iria sair nada. Então, também fiquei sabendo, com 9 anos de idade, que a ideia também não ia funcionar de nada. Eu não ia chegar em lugar nenhum com isso. Então, a gente foi suportando. Eu, com 12 anos de idade, quando eu comecei ainda mais a entender das coisas, eu, como é que se diz? Começou a vir a ira, a revolta. Então, aquele que eu sentia para o meu pai, que eu admirava, começou a, assim, a palavra não é nojo, mas eu me distanciei dele de uma maneira que a gente nunca sabia quando ia apanhar. Por exemplo, se eu estivesse... Eu, com 10 anos de idade, lavando os pratos na minha casa, e se porventura quebrasse um prato ou alguma coisa, ali eu já sabia que ia apanhar ali. E aquilo ali acarretou tanto no meu emocional que eu urinava nas calças, como emocional. Só era ele falar assim: você vai apanhar, antes de eu apanhar, já saía automaticamente. Nossa. Porque. Podia até não ter xixi nenhum na bexiga, mas soltava. O meu corpo repelia aquilo porque a tensão já estava tão, Eu andava sobre tensão o tempo todinho. A qualquer momento ele vai chegar, a qualquer momento vai vir uma palmada, vai vir uma coisa. E a gente vai crescendo, no que a gente vai crescendo, o grau de agressividade ia crescendo também, né? Sim. Então, eu, com 12 anos de idade, né, eu tive entendimento, veio a revolta, veio a rejeição, né, veio a ira, porque você não aceita aquilo que não, você não pediu para nascer naquilo, você não escolheu aquilo e você não tomou a decisão de viver aquilo. Você está vivendo aquilo por causa de terceiros, né? E comecei a adolescência dos 13 aos 17 anos. Aí comecei a andar com pessoas que não eram boas companhias, apesar de eu sempre ter estudado em colégios particulares, sempre tendo do bom e do melhor, mas gente ruim tem em todo canto, né? Com ou sem dinheiro. Sim. Não é o dinheiro que forma o caráter das pessoas. Sim. Né? Então, eu comecei a fumar um cigarro aqui, tomar uma bebida ali. Ah, mas com quantos anos você começou já a fazer essas coisas? Eu me lembro com 13 anos de idade, porque minha mãe sempre fumou. Então, eu achava bonito aquilo ali. Ela, porque ela tinha uma elegância quando ela fumava. E eu via aquilo ali como uma referência assim, de elegância. Eu achava que aquilo era elegante. E eu me lembro que, com 13 anos de idade, eu, na rua, peguei um cigarro. Uma bituquinha. Acendi. Quando eu botei aquilo na boca, eu disse, meu Deus, é terrível. Mas comecei a fumar com 13 anos de idade. Né? E do cigarro, uma coisa vai puxando a outra. Na vida da gente, coisas boas vêm puxando coisas boas. E coisas ruins também puxam coisas ruins. Porque na Bíblia diz que não pode correr duas águas. Não pode sair duas águas do mesmo rio. Ou o rio é doce ou é salgado. Isso. Né? Então, a mesma coisa que eu deixo para as pessoas também que estão assistindo, reveja as suas companhias com quem você anda. Porque com quem você anda, às vezes, diz muito em relação a você mesmo. Porque eu comecei a procurar essas pessoas por carência. Porque aquelas pessoas me davam atenção. Só que aquelas pessoas me davam mais do que atenção. E eu comecei a perceber que, quando eu comecei nas drogas, eu esquecia. Eu esquecia de tudo. Sabe? A dor ia embora, sabe? E aquilo ali, para mim, era como se fosse um refúgio. Né? E um refúgio também usava como rebeldia, porque mesmo eu indo para a escola, quando eu era criança, às vezes eu queria brincar, não vai sair. As minhas amiguinhas, a gente tinha o terraço, uma grade, e eu sentava pela parte de dentro do terraço e minhas amigas sentavam lá de fora do terraço, lá na grade, e eu brincava de Barbie com minhas amigas dessa forma. Então, existia, de uma certa forma, um cativeiro. Sim. Né? Além de você não ter o amor do pai, né? O contato com ele, você só recebia, assim, violência, né? Como batia em você, não tinha uma conversa com você como pai e filha, não, né? Nunca. Isso foi trazendo o quê? Traumas para você. Isso. E minha mãe também. Minha mãe nunca foi uma pessoa de chegar assim. E é uma coisa que eu prezo muito na minha casa hoje em dia. Todos os dias, quando meu filho chega da escola, a primeira coisa que eu pergunto, como foi seu dia? Sim. Isso é tão importante, gente, você perguntar como foi seu dia. Como é que foi na escola, sabe? Então, você, pai, mãe, pergunta, mesmo que o teu filho não vá contar, mas ele saber ali que ele está sendo importante, você está se importando, né? É muito bom. Né? Todo dia, quando ele chega da escola, eu chamo ele de Mickey. O nome dele é Tobias, mas eu chamo de Mickey. Assim, Mickey, como é que foi seu dia? Aí ele fala assim, ai, mamãe, hoje foi tão chato. Mas ele já fala rindo, porque ele sabe que eu vou fazer a mesma pergunta todos os dias, sabe? Então, assim, dos 13 aos 17, foi isso. Raiva, decepção, drogas, bebida. maus namorados. Tudo fazia escondido, viu, gente? Nossa, como é que ela fazia? Eu fazia tudo escondido, tá certo? Porque o seu pai trabalhava fora? É, era meu pai e minha mãe o dia todinho fora. Você aproveitava ali, né? Aproveitava, né? Então, assim, principalmente quando foi na época que eu ia fazer cursinho, né? Então, eu ia fazer lá no centro do Recife. Eu acho que só fui no cursinho umas duas vezes, duas, três vezes só. Porque ali, aí eu me meti com... Comecei a me meter com gente, assim, coisa mais pesada, assim. Eu nunca fui, nunca usei, assim... Eu cheirei cocaína uma vez na minha vida. Eu detestei. Eu era mais puxada para a bebida. Então, a bebida, ela, de uma certa forma... Não é a questão que foi difícil de largar, mas foi o que eu mais me utilizei. Porque a bebida, para vocês também que não sabem, é uma droga também. Sim. É uma droga lícita ao mercado, mas deveria ser ilícita. Porque é tudo aquilo que tira você do seu senso normal de pensamento. Isso. É droga. Então, bebida é droga também. Né? Porque não existe níveis... Ah, porque... É, eu nunca fumei maconha, mas eu vou tomar meu vinho, minha cerveja. É droga do mesmo jeito. Então, a gente não deve, sabe? O sim, o não. Tem pessoas que, infelizmente, fica alcoólatra, se dá o nome, né? A viciado. Exatamente. Destrói a família, destrói o seu trabalho, a sua vida normal, não fica mais, né, aquilo normal. Então, assim, destrói a sua vida como a droga, que é a maconha, né, cocaína, destrói também a vida do ser humano, né? Exatamente, dessa mesma forma. Então, assim, e isso foi, né, eu com 17 anos, quase para completar 18 anos, com 17 anos, em 95, eu fiz vestibular, passei, né, e fui estudar matemática. Nada a ver comigo, vocês vão entender, mas na verdade eu fiz para biologia, entendam. Eu Sim. não passei para biologia, mas a nota dava para ser remanejada para matemática. Então eu fui fazer faculdade, né? Graças a Deus eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito interessada em estudar. E dos 18 aos 23 anos, aí veio casamento, que na faculdade eu conheci o pai da minha filha. E nesse tempo veio, fui mãe, veio decepção, veio traição. Por quê? Eu vou explicar. Conheci o pai da minha filha na faculdade. Sim. E eu, quando estava no quinto período, eu engravidei. Eu tinha 20 anos de idade. E não pude terminar mais a faculdade porque eu fiz uma barriga imensa, enfim. E dos 18 aos 23 anos, foi uma fase na minha vida de uma transição muito forte. Tanto para o positivo para o negativo, porque aos 20 anos eu engravidei, com 21 anos eu fui mãe, quando eu estava com 23 anos, o meu ex-esposo, ele me trocou por uma dançarina de trio elétrico. Mas eu louvo a Deus por isso. Mas na época foi muito dolorido isso, esse E como foi processo. esse processo? A sensação de impotência, porque eu acreditava que eu tinha casado e que seria diferente. Eu sempre tive na minha cabeça que casamento era aquela coisa de conto de fada, que Sim. eu não sabia que existia, sabe? Eu, por mais que fosse uma pessoa que tivesse me envolvido com coisas negativas, mas eu sempre tive esse lado menina dentro de mim. Que eu acreditava, sabe, que eu amava e não, outra coisa que nós temos a aprender que amor não é um sentimento, gente. Amor é uma escolha diária. Sentimento, amor não é emoção. Amor é uma escolha diária. Então, eu decido hoje estar casada com você. Implica em dizer que hoje eu te aceito de novo. Hoje eu estou contigo para o que der e vier. E como na Bíblia fala, é eterno essa escolha. Você que vai casar, você pensa, ora, pergunta a Deus. Porque aqui eu me casei, primeiramente porque meu pai, ele, não vou dizer forçou, mas ele disse que eu estava grávida, né, com 20 anos, e ele disse que se o pai da minha filha não casasse comigo, ele assumiria eu e a criança, mas ele não veria mais a gente. Então, na época, estávamos apaixonados, né? E decidimos casar. E nós nos casamos. E passamos por dificuldades, casados. A gente vendia até livro. A gente saiu na rua para vender livro. Ele desempregado, sabe? Eu também desempregada. Enfim, foi um momento muito difícil. Só que veio agora a melhor parte. Com 23 anos, nós nos divorciamos. Que nós chegamos a ter uma briga que nós fomos para agressão física, eu e ele, literalmente. E dali eu disse: não, essa história não vai se repetir. A minha filha, que eu já tinha minha filha estava com 3 para 4 anos. Não, minha filha nasceu em 97. É. E eu disse: não, já passei por isso, então não vou criar minha filha num lar desestruturado. Então nós decidimos nos separar. E foi um momento. É difícil, separação é difícil, Jane. É, né? Separação aí não, para Deus, né? Não existe isso. Deus não se Não, agrada, né? não. Deus não se agrada separação. A gente tem que estar unido. Depende também, né? Como tá o seu casamento? Né? Você aí sofreu violência. Daí você sofreu violência, né? Mas assim, você não era evangélica. Você não Não, servia a Deus, né? Você não tinha aquele entendimento. não, Você não tinha, você estava lá, né, no mundão, então não tinha ninguém para também te aconselhar, né, não, te falar de Jesus para você. não, não. O que eu acho engraçado é você estar falando aí é que na minha época existia um trabalho evangelista. O pessoal da Assembleia sempre estava aos domingos entregando, Os né, os panfletozinhos, a palavra, né? sim. E eu me lembro que eu peguei um panfleto daquele e coloquei no bolso. Estava vindo da praia. E eu coloquei no bolso. E eu não me lembro qual foi o versículo, mas ali foi a primeira vez que Deus falou comigo, através de um versículo. Então, principalmente para os dias de hoje, evangelização na rua, importantíssimo. Então, foi a primeira forma que Jesus ele encontrou de falar comigo. Porque eu ouvia falar de Deus, eu sabia que Deus existia, mas eu não, assim, sabia que a palavra Jesus, o nome Jesus, mas eu não sabia quem era, eu não sabia, não tinha nada, não tinha nenhum vínculo com Jesus, né? Mas quando eu me separei, né? Eu com 24 anos, engraçado que eu vou dizer agora, tá? Eu tinha uma prima que ela tinha se convertido. E ela, todo final de semana, ela ficava: vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E eu disse: não, não vou não, não vou para a igreja. Não, não enche meu saco, eu dizia assim mesmo. E todo domingo era aquela coisa, tipo assim, Jamile. Chegava as pessoas na frente da minha casa e a gente ficava jogando dominó e tomando Romontila. Eu tomava muito Romontila naquela época. Só que esse domingo, ela insistiu tanto que eu disse: olha, vamos fazer o seguinte, 5 horas da tarde tu vem me pegar e eu vou nessa igreja, tá bom? Mas o meu pensamento foi esse: para você parar de encher meu saco, eu vou. Mas Deus já tem tudo desenhado. Aleluia. E chegou o pessoal lá na minha casa, 4 horas da tarde. E aí, Tassiana, vamos lá, coisa e tal. Eu disse: olha, vocês fiquem aqui na frente, eu vou ali e já volto. E eles ficaram lá, botaram a tábua de dominó, tudinho. E eu fui. Fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, Jamile, parecia que só tinha eu na igreja. Que foi um encontro marcado. Sim. Só eu e ele. Tudo que o pastor falava era da minha vida. E eu me lembro que eu senti do meu lado um vento passando assim, ó, junto de mim. O Espírito Santo, ele passou assim do meu lado. Eu senti a presença do Espírito Santo. Mas ele não habitava dentro de mim ainda. E tocou um louvor na igreja de Sérgio Lopes, que chama-se O Amigo. O amigo que eu encontrei. Sim. E esse louvor, neste louvor, Jesus entrou no meu coração. Eu comecei a chorar na igreja, desesperadamente, completamente perdida, desiludida, desapontada. Ia procurar na bebida, o vazio não preenchia. Sim. E quando o pastor chegou e disse assim, fez o apelo, eu levantei a mão e aceitei a Jesus naquele dia. Quando eu voltei da igreja, eles estavam esperando na frente lá de casa. E aí tu chegou, bora. Eu disse, olha, gente, sinto muito informar vocês, mas vocês peguem as coisas, vão para casa que eu aceitei Jesus. Hã? Ficou todo mundo assim, não, isso é impossível. Eu disse, eu aceitei Jesus. E assim, eu aceitei Jesus em 2004. A primeira coisa que Deus fez foi limpar minha boca, como eu estava conversando com você. Porque da nossa boca, quando a gente vai falar da palavra do Senhor Jesus, ou a gente falar até o nome Jesus, a boca da gente tem que estar limpa. E muitos líderes, muitas pessoas, elas banalizam o nome de Jesus. De uma forma como, tipo assim, ah, como se fosse um bombom na feira. Sim. Se a gente soubesse a dimensão do poder do nome Jesus, que a gente deveria ter a reverência a esse nome, o temor a esse nome, a gente não faria isso. Então, naquele dia, foi todo mundo embora. E eu sempre fui uma pessoa muito empenhada em tudo. Sempre fui muito perfeccionista, sempre fui muito assim, dinâmica. E tá certo, aceitei Jesus. Só que só tem um detalhe aqui. Entre meus 16, 17 anos, eu conheci algumas pessoas que, além de usarem drogas, faziam outras coisas. Mas eu não me firmei com essas pessoas. Só que aqui, quando eu aceitei Jesus, Deus, ele mudou, ele transformou. Só que nesse tempo, eu me separei quando eu tinha 20, 22 anos. E com 23 para 24 anos, eu tinha um namorado. E esse namorado, ele era bandido e eu não sabia. Nossa. Bandido de fazer sequestro relâmpago. Eu descobri um ano e pouco depois. E eu entrei naquela guerra comigo, porque eu gostava dele. Eu tinha aceitado Jesus. Começava a falar de Jesus para ele. Ele não quis aceitar Jesus. E a gente acabou se afastando. E deixa eu me lembrar aqui de mais um detalhe. E depois que eu aceitei Jesus, antes, eu me envolvi, né, com esse rapaz na criminalidade. E depois disso, eu não sabia da palavra, Jamile. Eu nova, não conhecia a palavra, não tinha nenhum relacionamento. Porque é diferente de você aceitar e se relacionar. é uma distância muito grande. Porque, como Jó diz, eu te ouvia só de ouvir falar. Agora eu te conheço. Porque Jó, ele criou um relacionamento de intimidade com Deus. Então, eu aceitei Jesus, tive esse namorado que era envolvido na criminalidade, nós acabamos, e depois disso veio um outro namorado. Só que esse outro namorado foi pior. Porque ele era assaltante de casa lotérica. Meu ele Deus. Assaltava banco. Só que desse rapaz, não foi fácil de eu me livrar. Só que não fiquei muito tempo com ele, porque Jesus não permitiu. Só que aconteceu, em 2006 eu desci as águas. Quando foi em 2007, aconteceu um algo sobrenatural. A minha avó adoeceu, a minha avó morava com a gente. Ela tinha amputado uma perna por conta do diabetes. E ela amputou a outra perna. E quando, um mês antes, Deus lhe deu uma visão a uma amiga minha na igreja e disse assim: olha, eu fui em espírito na tua casa. Eu vi o corredor assim, assim, assim. Ela deu detalhes da minha casa sem nunca ter entrado na minha casa. Ela disse: no último quarto tem uma mulher de cabelo branco pedindo para morrer todos os dias. Mas avisa a essa mulher, que eu não sei quem é, que assim que ela aceitar Jesus, Deus ele vai preparar e vai levar ela. E quando foi justamente em 2007, eu recebi, né, isso, e eu comecei a chamar minha avó para ir para o culto. Bora para o culto, vó, bora para o culto. Não, não, não, não, não. Só que teve um domingo, porque eu era assim, eu ia para a igreja de manhã, fazia parte da escola dominical, eu sempre fui muito ativa na igreja. Sim. Aí eu já ficava para o grupo de louvor, aí já ficava para o ensaio. Eu ia para a igreja de manhã, de 9 horas da manhã, eu só chegava de 10 da noite. Nossa, o dia todinho. Era o dia todinho. Na igreja, eu ficava na recepção para recepcionar as pessoas. Então, eu nunca fui crente de banco. Nunca. Só que nessa noite... Nada contra, tá? Nada contra. É. Não, mas... É o que cada você... um tem que fazer isso. Aquilo que foi chamado para fazer. Porque na palavra de Deus diz que quando Jesus vier nos buscar, ele encontre a gente fazendo aquilo ao qual a gente foi chamado para fazer. Então, você que está em casa, está sentada num banco, mas faz alguma coisa para o reino. Ora, apresenta, lê a Bíblia. Porque eu acredito que todo mundo ele tem uma função para o reino de Deus. E nesse dia eu voltei para casa para tomar um banho. Quando eu cheguei, Jamir, em casa, a minha avó estava sem aquelas pulseiras de santo, aquelas coisas. Ela tirou tudo. Ela disse: você me leva para a igreja hoje? Eu disse: levo. Mas eu estou na cadeira de roda, minha filha. Eu disse: a gente dá um jeito. Arrumei um carro e a gente levou ela para a igreja. E eu lá, eu botei ela na primeira fileira, assim, na igreja. E eu cantei tudinho lá no Ministério de Louvor. Quando foi no apelo, ela aceitou Jesus. Um mês, Deus guardou ela. Olha. Um mês, Deus guardou a minha avó. No dia que ela faleceu, eu fui à noite, fui para um culto na igreja, após o velório dela, e fui visitar uma missionária. E eu cheguei para a missionária, disse assim: deixa eu dormir aqui hoje. Aí ela fez: olha, se você quiser dormir aqui, você pode dormir, mas eu estou indo para uma vigília. Aí eu disse: bora comigo. Aí eu disse: não vou não, porque Batista e Assembleia sempre teve essa... Sim, né? Sim, que Batista e Assembleia não se mistura, essa imaturidade do povo cristão, né? Aí eu disse: vou não. Ela disse: tá certo, então você fica aí, mas eu vou para a vigília, mas se você quiser ir, é logo ali na frente, na casa da menina, ela disse, tá certo. Aí eu disse, sabe de uma coisa? Eu disse, eu vou. Eu peguei e fui. Sim. Cheguei na vigília. Eu nunca tinha visto essa coisa dos dons do espírito, né? Essa coisa de falar em língua, essas coisas. Né? Eu fiquei sentada no cantinho. Né? E o povo lá naquele aquele movimento, sabe? Naquela coisa de Deus. E, de repente, uma mulher que eu nunca vi na minha vida disse assim, te põe de pé, mulher, que eu, Deus, quero falar contigo. E eu levantei, eu disse, presta bem atenção no que Deus disse. Aquela a quem tu cuidava, agora cuido eu. Está nos meus átrios. A partir de hoje, eu, o teu Deus, vou mudar a tua vida. Vou mudar a tua história. Mudarei o teu nome e te darei um filho. Porque quando me separei do pai da minha filha, 6 meses antes, eu estava grávida de um bebê e eu perdi o meu bebê com 3 meses e meio. E eu disse, tá certo. E ela continuou, vou te levar para um lugar frio, te farei voar nas asas do vento. E eu não tinha noção de nada, nada. Sim. E eu, amém. Eu só fiz chorar, porque eu sabia que era Deus falando comigo. Mas eu me lembro de um dia, eu no meu quarto, sozinha, orando. E eu chorava. E eu disse assim, Deus, me dá uma árvore. Deixa eu ficar embaixo de uma árvore que me dê sombra. Porque eu estou cansada de quarar no sol. E eu não tinha ideia que essa oração tinha sido ouvida por Deus. E ela entregou a profecia. Não entendi nada. Uma semana depois, a menina que é casada com o irmão do meu marido, ela mora lá, ela era minha vizinha, ela ligou e disse assim, Tassiana, tem uma menina aqui que está precisando de uma babá aqui na Noruega. Uhum. E ela perguntou, estava eu e outras brasileiras, e ela perguntou se eu conhecia alguém ou se as outras meninas conheciam alguém para vir trabalhar. E eu pensei em você. Mas aí eu te pergunto, tem coragem de vir para a Noruega, Tassiana? Aí eu disse, eu vou pensar, vou falar com minha mãe. Porque quando meu pai foi embora, né, meu pai foi embora, eu tinha 18 anos, minha mãe entrou no alcoolismo. Sim. Aí eu saí do inferno e entrei em outro. Ai, meu Deus. Sabe? Paz é uma coisa que eu nunca tive na minha vida. Antes, né? Na minha casa. E aí eu cheguei para minha mãe e disse assim, mãe, a senhora fica com Tayane por 1 ano. Eu vou trabalhar, vou juntar um dinheiro e volto. Que é a sua filha, que é a, né, minha filha, que fez 27 anos, sim, há 2 dias atrás. Ai, que bem. E ela disse, fico. E aí a menina passou o contato da minha ex-patroa. E a minha ex-patroa, a gente começou a conversar naquela época pelo Orkut. Ainda eu peguei, ainda Orkut. Essa época. Orkut. E Orkut. Ela começou, aí o Messenger também. Aí tinha o Skype, que só aquela época é muito, sim, caro, sim, né? Sim. E comecei a falar com minha ex-patroa. E ela, a gente começou a criar um vínculo. A gente conversava, marcava para conversar. Eu ia para a Lan House na época. E a gente conversava e ela dizia assim, Tassiana, nós vamos para o Brasil e a gente vai querer pagar sua passagem para você ir para o Rio primeiro. Se a menina, a minha filha, gostar de você, a gente compra sua passagem e você vai com a gente para a Noruega. Você tem 8 dias para que a minha filha se adapte com você, porque a gente vai chegar na Noruega num domingo, numa segunda-feira eu já vou trabalhar. Eu disse, tá certo. Aí, pense que não foi fácil, filha. Deixa eu só voltar um pouquinho naquela parte que você falou que você estava, né, num relacionamento com uma pessoa que roubava. Uhum. Né? Quando ele roubou aquele... Foi o caixa. A caixa que ele roubou? Casa lotérica. Casa lotérica. Você permaneceu com ele mais tempo? Quando ele roubou e levou aquele dinheiro todinho para sua casa? Como que você... Não, nós, não acabei estando momentaneamente, não. Não, eu continuei com Continuou ele. Continuou com ele. Só que... Mas ali você já era evangélica, sim, servia era a Deus. Evangélica. Vou voltar como eu disse. Eu, sim, aceitei Jesus, mas não conhecia Jesus. Isso. É que tem uma coisa que a gente tem que balancear, o aceitar e o se relacionar. Isso. Porque até hoje existem muitas pessoas que aceitaram, mas não sabem. Não foi o transformado, Senhor, não foi ainda curado ali. Não. Sim. Não. Sim. Então, mas nós não passamos muito tempo. Sim. Depois, entendi, disso, ele chegou na minha casa com notas falsas, na época, de 20 reais. Como eu falei, a primeira coisa que Deus fez foi limpar a minha boca. Mas é um processo, o nosso processo com Deus é até o dia que Jesus vier nos arrebatar ou então ele guardar a gente. Sim, porque até, até crente o diabo é, né? Você é crente e assim, exatamente, fala de boca, mas daí você tem que ser transformado. Exatamente. Né? Ter aquela libertação ali, porque tem crente que aceitou Jesus, mas nem liberto foi, não, nem transformado foi. Não. E libertação é um processo. É um processo eterno. Isso, tem um processo. Sabe? É, um dia... A Bíblia fala que cada dia o seu mal. Né? Então, assim, hoje, Deus ele quer tratar isso comigo. Amanhã, Deus quer tratar outra coisa. Sim. E as pessoas acham que libertação é apenas fazer uma roda ali, tchum, tchum, tchum, fazer aquele movimento, que muitas das vezes é um movimento, não é uma libertação, porque não adianta, se não entrar no teu coração, o Espírito Santo não falar o teu coração, a mudança ela não vai acontecer. Por quê, pastora? Porque quando a gente conhece o Espírito Santo e o Espírito Santo ele pede alguma coisa a gente, não dói. É fácil de fazer. Cigarro, por exemplo. Muitos anos eu passei fumando. Sim. E o cigarro era aquela coisa que ia muito na minha questão emocional. Se eu estava ruim, eu voltava a fumar. Se eu estava bem... Até um certo dia, que Deus ele me mostrou. Disse assim, filha, que a gente tinha uma casa de inverno lá fora, no jardim, e ali a gente ia e fumava. E Deus disse assim, filha... Eu vou te mostrar o que acontece quando tu fuma. E quando você fuma, acende aquela luzinha vermelha do cigarro quando você traga. Quando eu traguei, eu vi 7 demônios na minha frente. Nossa. 7 demônios. E Deus disse, é isso que acontece quando você fuma. Daquele dia em diante, eu nunca mais botei um cigarro na minha boca. Meu então, Deus. Existem... libertações que são instantâneas, existem Isso. libertações que são progressivas e existem libertações que ela requer mais um tempo para ser trabalhado. Mas eu acredito hoje em dia, o mais difícil, que é uma libertação diária que nós temos que ter, é sobre o ego, é sobre... A nossa maior guerra, Jamile, é contra a gente mesmo. Sim. Não, e você precisa querer, né? Esperar Deus fazer. Ah, eu sou viciada em cigarro. Não, mas Deus vai tirar de mim esse vício. Mas se você não faz, você não quer fazer por você mesmo, tá ali, eu quero tirar o cigarro, Jesus, eu vou tirar, eu não quero fumar hoje, né? Me fortalece, tira esse vício de mim. Você também está lutando. Eu fumava chorando. Eu olhava para o cigarro e eu dizia assim, Jesus, me ajuda. Tu não me fizeste com isso. Isso aqui não faz parte de mim. Porque você sente no espírito que aquilo ali não é teu. Sim, Isso aí não faz parte do contexto que Jesus ele te construiu. Sim. Isso é uma coisa externa, que não faz parte de você. E você agrega aquilo ali a você. Isso. Então, a gente pode agregar coisas positivas e pode agregar coisas negativas. Sim. Então, o que aconteceu? Sim, né? Você foi para o Rio de Janeiro. Aí eu peguei, fui para o Rio de Janeiro. Mas só que tem um pequeno detalhe que faz uma grande diferença. Eu peguei... Até hoje eu tenho a voz da minha filha no meu ouvido. a minha filha com 10 anos de idade, na rodoviária em Recife, porque eu peguei o ônibus de Recife para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu encontrei meus patrões, passei 8 dias com ele, para a menina ela se adaptar comigo e eu a ela. E eles compraram minha passagem lá no Rio de Janeiro, que eles não tinham comprado ainda. Quando eu peguei, Jamília, a minha mala, e eu disse a meu primo, tira ela daqui. Eu não dei as costas, não olhei para trás. Eu peguei na mala assim, eu disse, Jesus, é eu e tu. E a minha filha, ela gritava naquela rodoviária, não me abandone. Mãe, mãe, mãe, não me deixe, mãe, não faz isso. Eu não olhei para trás, Jamila. Ai, meu Deus. Eu peguei 3 dias de Recife até o Rio de Janeiro. Foram 3 dias chorando. Cheguei no Rio de Janeiro. Tudo começou a mudar na minha vida. A minha ex-patroa me levou para Ipanema, Copacabana. Conheci o Cristo Redentor. E ali Deus já começou a falar comigo. Tu não estás vendo, não? Tua vida, já mudei tua vida. Estou escrevendo a nova história que eu disse a tu. E aí, cheguei eu na Noruega no dia 11 de agosto de 2007. E Deus, sim, quando essa irmãzinha, ela deu a profecia, ela disse que o meu marido, Deus já tinha separado, que eu ia ter um filho e que ia mudar meu nome e minha história. Cheguei na Noruega. Uma das primeiras pessoas que eu encontrei foi o meu marido, hoje em dia. Ele foi uma das primeiras pessoas. Uhum. Eu cheguei em agosto, em dezembro a gente começou a namorar, de 2007. Em julho de 2008, nós viemos para o Brasil para eu pegar minha documentação, traduzir tudo com um tradutor juramentado, tudinho. Mais uma vez eu tive que deixar minha filha. Ah. E no aeroporto eu olhava para o meu marido, eu olhava para a minha filha, eu olhava para o meu marido, eu olhava para a minha filha. Eu disse, volto, não volto, volto, não volto. E aí eu disse, meu marido chegou para mim e disse assim, só mais alguns meses ela vai estar com a gente. E no dia 3 de outubro de 2008, eu me casei com meu esposo. No dia 19 de dezembro de 2008, minha filha chegou na Noruega. Que bênção. Deus, ele mudou meu nome. Deus, ele me deu meu marido. Em 2009, eu engravidei do meu filho. Deus, ele restituiu o meu filho. Glória a Deus. E foi o menino, porque eu tinha perdido um menino. E Deus restituiu o meu menino. E meu menino, hoje em dia, está com 14 anos, é o Tobias. E isso é uma parte. Deus disse que iria me levar às nações. E eu não entendia nada, Jamile, nada. Como eu não entendo até hoje. Eu não entendo como eu estou sentada aqui. Mas Ele sabe por que eu estou sentada aqui. Cheguei na Noruega, entrei num processo terrível de depressão. Porque lá antes fosse o frio. Lá é escuro. Por exemplo, agora estamos no começo do inverno lá, minha gente. Quando dá 3 horas da tarde, já está de noite. Só vem ter luz de 10 horas da manhã, praticamente. Meu Deus. Não tem vida. Não tem vida. Essa propaganda que eles vendem, que a Noruega é o país mais alegre do mundo, é tudo mentira. Que é um dos países mais depressivos do mundo. Meu Deus. Um dos países com maior índice de suicídio do mundo. É? Só que a Noruega, ela passa uma imagem para o mundo, mas toda a sujeira vai para debaixo do tapete. É, a gente vê, né, na TV lá, as fotos, coisa linda, as casas, parece casa de boneca, tudo colorido, neve, que eu nem gosto de neve. Noruega é linda, a Noruega é linda, a Noruega parece que Deus fez assim a mão, é belíssimo, mas, como eu já disse, antes fosse o frio, porque o frio, Quando você pega na Noruega, a gente sempre diz assim, a Noruega não é o frio, é você que está usando a roupa errada. É verdade. Então, com o frio, a gente pode colocar a roupa certa e o frio passa. E transmite, assim, um sossego, uma calmaria, assim, uma cidade tranquila ou não é? É bem sossegada, bem parada? Não, assim, é porque a Noruega, ele é um país tudo muito regulamentado. Tem hora de abrir as coisas, tem hora de fechar as coisas. De domingo, nada abre, a não ser restaurante, cinema. Sim, igual. Você não tem nada para fazer. Sim. Sabe? E, assim, os noruegueses, por ele em si, eles bebem muito, muito. O índice de droga na Noruega tem aumentado muito. Meu Deus. Os jovens envolvidos em drogas têm aumentado muito. E religião? Religião é aquela coisa. Eles dizem que eles são cristãos, mas são cristãos luteranos. Ou seja, eu sou um cristão que eu só vou na igreja, eles só vão na igreja, vamos dizer assim, os tradicionais. Quando é nascimento, nasce um filho, eles vão, eles fazem o batismo de criança, de bebê. Quando é confirmação, que é a primeira comunhão, quando é casamento e quando é enterro. E existem as igrejas cristãs também, né? Essa é a luterana que eu estou falando, mas a maior guerra que eu sinto na Noruega é sobre religiosidade e sobre tradição. Eles, assim, eu sou cristã e minha mãe me batizou nas águas e, através do meu batismo, minha mãe me batizou, eu sou salvo. Entendi. Sabe? E, assim, é aquela coisa que, hoje em dia, na Noruega, eles só querem crer. Eu não acredito que é só na Noruega. Isso é um espírito maligno que está, né, espalhando essa notícia que Deus é só amor. Não existe mais o Deus da justiça. Não existe mais o Deus que coloca as coisas na balança. Esse Deus não existe mais. Digo uma coisa com muita sinceridade. Deus é amor? É. Mas nem todo amor é Deus. Outra coisa que eu tenho para dizer... Não, mas Deus, ele não faz exclusão de pessoas. Não, Deus, ele não exclui ninguém. Mas o evangelho é seletivo. Jesus, ele ama todo mundo, mas o evangelho dele é seletivo. Para servir a ele, tem que aceitar o que está escrito aqui. Sim. Então, assim, o que está mais acontecendo hoje em dia na Noruega, para finalizar esse ponto assim, de questão de religião, sim, as igrejas estão sendo igrejas inclusivas. Existem muitas igrejas New Age, muitas igrejas com parede preta, muitas igrejas gerando distração, eventos, mas cada dia mais, não é só na Noruega, o evangelho está sendo cada vez menos pregado. Por quê, pastora? Porque se você não ouve a verdade ela não vai te confrontar. E, através dessa verdade aqui, você não vai conseguir ser liberto. Porque se a Bíblia ela não te confronta e ela não te chama a uma mudança, você não tem como ser liberto. Então, estamos vivendo no tempo, como tem a palavra de Deus fala, que nós estamos querendo ouvir as palavras que são doces aos nossos ouvidos, que coça, assim, que é gostoso. Aquela palavra que diz assim, te arrepende, olha, vai pedir perdão pelos teus pecados. Olha, tu tem que limpar tuas vestes. Olha, tu tem que levar uma vida reta com o Senhor. Não, ninguém quer ouvir isso, porque Deus, ele é amor. Sim. Ninguém precisa mudar mais. E muitos noruegueses dizem que tudo está na cruz já. Está tudo na cruz. E você não precisa... Tem norueguês que acreditam que você não precisa nem mais pedir perdão. É uma linha, assim, calvinista, que uma vez salvo, sempre salvo. Sabe? Então, assim, eu não, gente, eu peço perdão todos os dias, porque todos os dias nós somos... Enquanto vivemos aqui na terra do vivente, nós somos apenas pequenas pessoas, nós somos pecadores e nós precisamos, sim, todos os dias da graça, da misericórdia de Deus. Porque é isso que sustenta a gente de pé. É nos render mais ao Senhor, né? Se prostrar a Ele cada dia mais. e pedir perdão, né? Porque todos os dias, até não pensar, não falar, nós pecamos. Então, precisamos pedir perdão todos os dias a Deus e agradecer, né, a Ele pela misericórdia dEle, pela bondade. Porque, né, a gente está aqui por causa dEle. Sim. Né, sim. E vivemos para Ele. Sim, com certeza. É, uma vida com Deus, ela requer renúncia. Ela requer que você saiba fazer escolhas. Você vai ter o bom, você vai ter os pratos, você vai ter as ofertas, mas você vai ter que saber fazer escolhas. Sim. Quero, não quero, posso, não posso, devo ou não devo. Isso é uma coisa que fala para a gente, porque se você aceitou Jesus e você começou a se relacionar com Jesus, implica em dizer que o Espírito Santo ele faz morada dentro de você. Mas para você ouvir a voz do Espírito Santo, você tem que... Não tem como você ouvir o Espírito Santo se você não se relaciona com Ele. Sim. Então, como é que você, Jamile, vai reconhecer a minha voz se você não me conhece? A mesma coisa é com Deus. Como é que eu vou dizer sim para o Espírito Santo se eu não conheço a voz dele falando comigo? Pode ser tantas vozes falando, mas quando é a voz de Deus, a gente sabe que é ele sim. falando. Porque a voz do Espírito Santo, ela é irreconhecível. Você não pode dizer, essa voz eu ouvi e é outra voz, não. A gente sabe quando é o Espírito Santo falando com a gente. Sim, sim. Então, são duas coisas aqui que eu sei que muitas pessoas que vão ver esse podcast vão perguntar, nossa, uma pastora toda tatuada. Sim, gente, tatuada. E tem um porquê. E o nosso Deus, ele é tão misericordioso que ele transforma tudo que poderia ser uma maldição e ele reverte tudo em bênção. Porque eu fiz o curso de capelania na Inglaterra. E vamos fazer apenas um pequeno comparativo. Para você entrar num presídio, quem é que vai ter mais acesso a um preso? Eu, toda tatuada? Ou uma pessoa nos padrões, vamos dizer assim, religiosos? Enfim. Eu já entrei num presídio ali em Garaçu, que você sabe, Jamile, você é pernambucana igual a mim. Sim. E eu fiquei chorando, agarrada com eles. O cadeado batia e eu lá chorando com eles. Eu fui com um vestido, fui visitar um filho de uma missionária e fui com um casaco. E o Espírito Santo disse assim, tira o casaco. Quando eu tirei o casaco, Jamile, já tinha uns 15 assim na minha frente. E eu comecei a falar. Eu disse, olha, vocês estão aqui, cada um tem um motivo, também vou dizer, todo mundo diz que é inocente, porque todos dizem isso. Aí eu comecei a falar, já fui mulher de bandido, esse mundo de vocês, eu conheço, e se o Deus que fez na minha vida, ele fez comigo, ele pode fazer com você também. Porque uma coisa que eu percebo, Jamile, que as pessoas, principalmente o povo cristão, eles querem os maiores púlpitos para ministrar. Mas você não vê ninguém num hospital. Você não vê ninguém querendo entrar num presídio. Porque tem medo. Então, essas tatuagens que vocês estão vendo, muitas delas eu fiz cristã, tá? E fiz num momento terrível de depressão. Porque eu fazia tatuagem para sentir dor. Como se eu... Não tem... Existem pessoas que se cortam. Sim, pronto. Sim, sim. Essa foi uma forma que a minha depressão, ela gritou. Porque eu já, Jamile, eu na Noruega, eu já planejei... Pronto, essa época agora... De outubro até fevereiro, o que começa a ouvir? Fulano foi encontrado enforcado na garagem. Fulana foi encontrada enforcada no banheiro. Meu Deus. Então, eu própria, eu cheguei a planejar o meu suicídio. Mas por quê? Você estava decepcionada com alguma coisa, frustrada? Porque, primeiramente, não é fácil morar na Noruega. Não é fácil. Sim. Dependendo do objetivo. Existem muitas pessoas que estão lá e são muito felizes. Não que eu não seja feliz na Noruega. Mas não é por coisas materiais. Graças a Deus, eu sempre tive. Mas você entrar na sociedade norueguesa é muito difícil. Eles são muito fechados. Eles são muito egocentristas. É, eles são racistas. A minha filha, na primeira semana de escola, né, começaram a chamar ela de negra. Volta para o teu lugar de pobre, sua negrinha. Já me chamaram de macaca. Já me chamaram de tanta coisa na Noruega. Eu já passei por tanta coisa naquele país, sabe? E muitas das vezes você vê, na Bíblia fala, diz que nem tudo que reluz é ouro. Sou feliz na Noruega, eu vivo bem, tenho minha família, eu sou abençoada. Mas o desejo que eu tenho hoje em dia no meu coração é que eu pudesse morar em Portugal. Entendi. Sim. Queria muito poder voltar para o Brasil, mas, infelizmente, o nosso país ele não nos dá recursos de segurança para que a gente viva no nosso país. Eu não posso chegar a voltar do Brasil com dois gringos, que, quando meu marido está comigo, eu disse, olha, nem fala, aqui tu nem fala, fica calado, porque vai ser assaltado. Então, eu não quero isso para o meu filho. Na Noruega, a gente, se eu pegar aqui na Noruega agora e pegar um computador e deixar na estação de trem, no outro dia vai estar o computador no mesmo lugar, na mesma estação de trem. Se a pessoa acha um telefone lá na Noruega, eles procuram ver como uma maneira de colocar, sim, tipo assim, no Facebook. Aqui no bairro tal, tal, tal, encontrei esse telefone. Isso. É mais segurança. Completamente. Né? Completamente. Existe, lógico, existe casos de violência, existe casos, mas não, a maioria não são praticados pelos noruegueses, são, muitas vezes, são as pessoas que são os romenos, os africanos, né, que sim, arrombam, sim, casas, enfim. Mas é um país muito seguro. E paz, ela não se compra, ela não está à venda. Sim. Então, existem tudo na vida da gente, existe o ônus e o bônus. Né? A balança tem, tudo tem o sim e o não, o positivo e o negativo. Então, tem sim, gosto de ver na Noruega, gosto do frio da Noruega. Eu cheguei aqui ontem morrendo de calor, saí de... Está bem quente. Bem, né? tá bem quente, bem quente mesmo. Isso aqui, para mim, já é um forno. Eu quero saber, você como é pastora, e você vai em outros países pregar, né, levar a palavra do Senhor... E eu quero saber quais os frutos que você gerou durante nessa ida em outros países e pregar a palavra do Senhor. É, cada vez que você entra num país, eu já fui em mais ou menos 13 países. É, cada vez que você entra num país, é uma potestade diferente que você... Porque as pessoas aqui no Brasil, vamos dizer assim, têm medo... de um pai de santo. Na Europa, não é esse nível. São potestades. Sim. Existem bruxas de verdade. Então, por exemplo, quando eu cheguei na Inglaterra, você sente um peso espiritual. Quando você vai na Holanda, você consegue ver que é outro tipo de potestade. E assim... A guerra, ela é uma guerra completamente em outro nível espiritual. Por exemplo, se eu for me preparar, pronto, há um mês e meio, dois meses atrás, eu estava na Holanda, eu fui ministrar na Holanda. Então, é praticamente dois dias de cama antes ou depois. É, nossa. Meu Deus. E frutos. No meu telefone tem tantos testemunhos. Eu tenho uma menina, Jéssica, que eu chamo ela de filha. Ela é minha filha espiritual. Essa jovem de 29 anos, ela foi tomar um chá na minha casa. E esse chá mudou a vida dela. Eu tenho um testemunho, pastora. A senhora salvou a minha vida. Então, meu telefone tem muitos testemunhos. Que bênção. Muitos testemunhos. Testemunhos de pastores que estavam prestes a cometer o suicídio. E, através, pela misericórdia de Deus, da minha vida, da vida do meu esposo. Deus usou, né? Sua Deus vida. Usou, sabe? Né? E tá aí de pé, ele, a esposa, a família, trabalhando para o Senhor. Sabe? E assim, existem frutos, Jamile, que eu não vou estar nem mais aqui para ver. Porque fruto, a fruta dá no tempo certo. Sim. Então, aonde eu vou, eu falo de Jesus. Sim. Existem alguns que são instantâneos, existem alguns que já estão prestes a dar o fruto, existem alguns frutos que demoram mais, mas eu ando com a sacolinha de sementes. Sim. E saio jogando semente em cada lugar que eu vou. Glória a Deus. Glória a Deus. E essa é a nossa função que nosso Pai nos Sim. deixou. Ide em toda a terra, em todas as nações, a todas as pessoas e pregai o meu evangelho. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, né? Sabe. Então, assim, não é fácil sair em países para levar a palavra do Senhor, né? Não é fácil. Não é fácil. Né? Tudo na nossa vida tem um preço. Muitas das vezes pessoas pensam que isso é um glamour, sabe? Tá de aeroporto sim, em aeroporto, sim. sabe? Não, gente, é cansativo. Eu passei ontem, eu saí de 3 horas da manhã no horário norueguês, lá na minha casa. Fui para Amsterdã, de Amsterdã, passei 12 horas dentro de um avião de Amsterdã para aqui, para São Paulo, sabe? Com cuidado. Há 3 anos atrás eu tive uma trombose, então eu vim com todo cuidado, tem que perguntar médico, tem que tomar a medicação certa, sabe? Eu sentava no chão do avião ontem, ficava dando massagem nas minhas pernas, sabe? Não, as maior coisas cuidado, não são. Né? Não, tem, sabe? Para quem está fazendo de qualquer jeito, isso é uma diversão. E a gente vê as fotos. E a gente vê, né? Existem viagens e viagens. Existem pessoas que viajam para se promover. Mas eu estou falando de mim. Sim. Quando eu vou, eu liguei até para a missionária Edith, né, que ela está aqui conosco, ali sentada, que estou sendo abençoada, Deus está na casa dela. Eu disse a ela um dia antes, eu disse, ore, amada, porque o negócio não está fácil para eu chegar em São Paulo. E um dia antes, o bombardeio na minha mente. Desiste, não vai não. Fazer o que em São Paulo? Passar só 4 dias? Quem que vai passar 12 horas dentro de um avião para passar 4 dias em São Paulo? E Deus disse, você vai, porque eu te mandei. Glória e tive Deus. Confirmações atrás de confirmações. E eu e meu esposo, a cada culto que a gente ia na igreja, a cada domingo, Deus ia confirmando. Sim. Confirmando. E meu marido disse assim, o último vai ser o médico. Se o médico liberar você para viajar... Aí você vai. Porque o médico disse, né, que eu não poderia fazer uma viagem de mais de 8 horas. Né? E eu procurei passagem para descer em Recife, para fazer alguma... Sim, sim. Sabe, alguma transição, algum transfer, para que eu não passasse 12 horas. Sim. E eu falei com o médico disse, vá... Viaje, divirta-se e faça aquilo que você está sendo levado para fazer. Já era o dia preparado para que Deus preparou, né? O dia que Deus preparou para você estar vindo aqui. E ontem no aeroporto eu conheci um casal que veio comigo no avião. E quando a missionária foi me buscar no estacionamento, eu estava conversando com eles. E o rapaz disse assim, vocês vão passar 4 dias... Quem é que viaja 12 horas no avião? Vem da Noruega. gasta tanto tempo, passar 4 dias em São Paulo. Eu disse a ele, por Jesus, eu passava 24. O tempo que for necessário, eu passo, por Jesus, eu passo. Eu passei ontem quase... Passei 23 horas acordada. Eita. Porque nem no avião eu pude dormir, porque eu tinha, por orientação médica, a cada 2 horas, me levantar, fazer exercício. Sim. Então, eu não tive nenhum direito de dormir. Sim. E falei com meu esposo hoje, ele disse, e aí, você dormiu? Eu disse, nada. Ele, nada, eu, nada. Não consegui dormir. Mas eu cheguei. Chegou, glória a Deus, parou em glória do Senhor. Porque Deus, ele disse para mim um final de semana antes, ele disse, sou eu que abro a porta, porque eu tenho uma chave que ninguém tem. Eu abro a porta quando eu quero e eu fecho a porta quando eu quero. Amém. Então, quando você vem na direção de Deus, você vem sem medo. Eu disse assim, Jesus, tu não vai me colocar num avião 12 horas para fazer a obra, para tu me matar dentro do avião. E as promessas que tu me fizeste? E as profecias ainda que não se cumpriram? Sim. Porque é uma outra coisa que você que está em casa, se Deus falou e foi Deus que falou, se agarre naquilo que Deus falou. Porque quando Deus fala algo na tua vida, ele não vai só falar uma vez, ele não vai só falar em um lugar. Em todo canto que você chega, Deus ele vai relembrar as profecias. Ele vai trazer a tua memória com pessoas que você nunca viu na sua vida. E eu, há 15 dias atrás, um mês e meio, eu estava na Holanda, e mais ou menos 15 dias atrás, eu fui na Inglaterra, fui numa conferência lá na Inglaterra. E Deus falou comigo de novo. Deus disse, não menospreze os pequenos começos, porque o começo pode ser pequeno. Mas o final da tua história. Glória a Deus. Pastora Tassiana, eu quero fazer a última pergunta para você, para a gente estar encerrando aqui esse testemunho maravilhoso. Como está o seu relacionamento agora com seu pai? Você perdoou ele? A sua mãe também? Como que está esse relacionamento hoje? O relacionamento está no nível que todos os dias, de manhã e de noite, eu recebo a bênção do meu pai e da minha mãe. Todos os dias. Minha mãe, Porque assim, as pessoas têm que entender, Jamile, que o perdão, ele não... como é a palavra em português, ele não vai beneficiar a pessoa. O perdão, ele próprio te beneficia. Porque o perdão te faz deixar no caminho a mochila que você carrega nas costas que não te pertence. Isso mesmo. Então, há mais ou menos uns 4 anos atrás, eu paguei a passagem para o meu pai na Noruega e meu pai... Ele tentou me agredir dentro da minha própria casa. E eu coloquei ele para fora da minha casa. Foi a primeira vez que eu não fiz xixi nas calças. E eu não entendi nada, mas aquilo ali foi a total libertação em relação ao meu pai. Foi a primeira vez que eu confrontei o meu pai, que eu falei o que eu sentia, que eu falei tudo que anos estava engasgado. E hoje em dia meu pai tem 2 anos, quase 2 anos e meio, que está em cima de uma cama, meu pai está doente. E ele fala para mim, você é minha referência como pastora. Eu ajudo meu pai financeiramente, todo mês, com a quantia que eu posso ajudar. E quem sou eu para não perdoar o meu pai? Sim, sim. Porque aí eu vou voltar um pouquinho. Meu pai, ele deu aquilo que ele recebeu. Então, a gente só dá o que tem, filha. Se você sabe o gosto do feijão, você, quando receber um convidado na sua casa, você vai fazer o melhor feijão. porque é aquilo que você conhece. Sim. E eu tive uma infância terrível, uma adolescência péssima, mas foi aquilo que meu pai recebeu na infância dele. Então, eu não culpo meu pai. Não culpo meu pai. Meu pai, ele foi vítima e do que ele passou, ele repassou para os filhos. Sim. Só que tem duas coisas que eu passei muitos anos chorando, perguntando a Deus o porquê. Por quê? Eu passei por isso. Eu disse, por quê, Jesus? Desde tão pequena. Eu passei por isso. E tem uns 2 anos que Jesus ele me respondeu. Eu estava lavando a louça em casa e quando eu me baixei assim para abrir o forno, Jesus disse assim, para você ser a mãe que você é hoje em dia. Nunca bati nos meus filhos. O que mais tem na minha casa é diálogo. E se existia alguma maldição hereditária, foi quebrada. Porque isso não vai ser passado, não foi e não vai ser passado para os meus filhos. Sim. E isso não será passado para os meus netos e não será passado para os meus bisnetos. Você quebrou ali. Quebrado em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, amo meu pai, eu amo a minha mãe. E todos os dias, o maior presente que Deus ele pode me dar é todo dia o meu pai e minha mãe dizer assim, que Deus te abençoe, minha filha. Glória a Deus. Eles estão juntos? Não. Não, né? Meu pai separou, eu tinha 18 anos de idade. Desde aquela época ele é separado. Ele casou com outra pessoa, eu tenho 2 meias-irmãs e minha mãe vive na casa dela. Sim, sim, bem. Bem. Graças a Deus. Né? Com 80 anos, hoje em dia, né? Meu pai é acamado, mas Deus sabe de todas as coisas. Sim, sim. Eu não posso... Graças todas as a noites Deus, eu apresento meu pai, minha mãe em oração, porque todas as noites nós fazemos um devocional com o nosso filho, toda noite. A gente senta com o Tobias, a gente lê a palavra e a gente explica, ele pergunta o que não entende, o que entende, e nós fazemos as nossas orações, apresentamos as pessoas que nós temos que apresentar em oração. Que bom que você liberou o perdão. Sim, porque se eu não liberasse o perdão para ele, se eu precisar pedir perdão a Jesus, porque a gente esquece disso. É. Se a gente não consegue perdoar, por que a gente quer ser perdoado? Qual é a diferença? Então, outra coisa que as pessoas têm que entenderem é que vai chegar o dia que você vai mostrar suas mãos na frente de Jesus. E Jesus vai dizer assim, conta a tua história. Qual é a história que você vai contar para Jesus? Qual é a história que você que está vendo esse podcast, qual é a história que você vai colocar a palma das suas mãos diante do Rei da Glória, do Soberano, e qual é a história que você vai contar? Então, eu penso muito nisso, Jamile. Sim. Então, assim, eu não levo o evangelho, a brincadeira. A minha filha diz que eu e meu marido, a gente é super, hiper, mega crente. Porque ela vê, né? Porque... Ela vê o quanto vocês é perante a Deus, né? Você e seu esposo. Deixamos tudo. Deixamos Sim. bebida, deixamos cigarro. Nada, nada, nada, nada, nada. Meu esposo, ele fumou mais de 30 anos e foi uma luta. E não tem muito tempo, não. Tem 4 anos que Jesus, ele conseguiu libertar totalmente Sim. meu marido do cigarro. É por isso, ah, mas seu marido já era pastor e... É, gente, não vejam as pessoas, as situações com os óculos de vocês, não. Porque a nossa visão, a nossa lente não é igual à lente de Jesus, não. Sim. Jesus, ele conhece cada um de nós. Ele sabe o tempo certo de liberar, de libertar, de salvar, de quebrar as correntes. Jesus, ele nunca chega atrasado em nenhuma circunstância. Cada um tem sua batalha, né? Diária. E graças a Deus ele foi... Ele conseguiu ser liberto. Deus libertou ele, né? Que muitas vezes nem ele, assim, ele diz assim, nossa, eu nunca pensei, né? 30 anos você ali fumando. Foi o último pedido da mãe dele, antes da mãe dele falecer, que a mãe dele morreu, câncer de pulmão. Meu Deus. Né? E hoje em dia ele pode dizer assim, eu chamo ele de bebê, eu disse, bebê, como é bom a gente não feder. Feder a cachaça, feder a cigarro, cigarro fede. Sim. A roupa, tudo entranhado nos teus poros. Como é bom se sentir limpo. Como é bom estar limpo. Glória a Deus. E você não precisar de nada para suprir algo que esteja faltando. Você não precisa colocar um cigarro, você não precisa colocar uma bebida, você não precisa colocar uma droga. Porque Jesus, ele preenche todos os espaços vazios. Glória a Deus. Então é isso. Glória! É, Jamile. Meu Deus, testemunho, né? É lindo também, né? Muitas frustrações, né? Muitas guerras, né? Muitas batalhas, mas você foi curada, né? Você foi curada, você liberou perdão, né? Deus te deu uma nova história, sim, uma nova vida na presença dele. Sim. Glórias a Deus. Sim. Eu queria pedir, quero pedir, né, para a pastora Tassiane fazer uma oração. Amém. Você pode estar fazendo oração? Sim, posso. Glória, sim, a Deus. Muito prazer. Que eu espero que, se esse testemunho alcançar a vida pelo menos de uma pessoa, eu posso dizer assim, Jesus, a minha tarefa de casa, ela foi feita. Porque não é sobre quantidade, é sobre qualidade, profundidade. Então, eu primeiramente quero agradecer a Deus por ter me trazido aqui. Quero agradecer a vocês, né, a forma que vocês receberam tanta simplicidade. E que vocês possam continuar com essa simplicidade. Porque o nosso mestre, ele é simples. Sim. Então, simplicidade é a chave de muita coisa para a obra de Deus. E que Deus, ele possa continuar abençoando a vida de vocês. Glória a Deus. Que vocês, amém, nunca percam o princípio da visão das coisas que Deus deu a vocês. Sim. Porque Deus dá a visão, mas às vezes na caminhada, por um algo aqui, outro ali, a visão ela sendo perdida. Que vocês não percam. Amém. Que Deus dê a vocês visão de águia. Cada, amém, vez mais alto. E o olhar preciso. A águia, ela tem a visão de 360 graus. E que vocês possam continuar com essa visão. Amém? Glória a Deus, amém. Então vamos orar. Vamos. Senhor Deus, nosso Pai, Rei da Glória, Soberano Deus, graças te damos, Senhor. Estou aqui, Pai, para te agradecer em primeiro lugar. Das coisas até que nós não podemos ver, Senhor. Eu sou grata a ti, Senhor, pelas nossas vidas, Pai. Eu sou grata a ti, Senhor, pela tua fidelidade. Eu sou grata a ti, Senhor, porque tu não és homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se porventura tu prometeu, Jesus, tu não vai cumprir ou tu não vai efetuar, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque nós temos a oportunidade, Senhor, ainda, de te pedir perdão. Nós temos a oportunidade ainda de liberar perdão. Sim, nós temos a oportunidade ainda de ser transformados. Que nós possamos entender, Jesus, que a mudança, ela é diária, ela é contínua. É toda hora, Jesus, que temos que mudar alguma coisa. É toda hora que nós temos que crescer, que amadurecer em algo. O ouro, quanto mais alto é o fogo, mais refinado é o ouro. Glória a Deus. E eu te agradeço, Jesus, por esses jovens aqui, são jovens, com o coração aberto para fazer a tua obra, Jesus. Porque isso aqui é obra. E que, através da vida deles, Senhor, muitas e muitas pessoas que vão passar aqui por esse podcast, muitas pessoas possam ser alcançadas, libertas, salvas. Se você ainda não aceitou a Jesus, confessa, porque na Bíblia diz que você tem que confessar, que se você não confessar a Jesus, ele não vai te confessar diante do Pai dele que está no céu. E que se você aceitou e, como eu, não tinha um relacionamento, se relacione, conheça Jesus. Porque se quando nós te conhecemos, Jesus, não tem como te deixar, Jesus. Sim, Pai. Não tem. Não tem. Quando a gente te conhece de verdade, Jesus, não tem como a gente deixar de se relacionar contigo, Pai. Glória a Deus. Porque tu és tão fantástico, Jesus. Tu és tão bom, tão misericordioso, Pai. Eu te agradeço, Jesus, e já te peço, já vem guardando a nossa entrada, a nossa saída. Sim, Pai. Jesus, a minha volta, daqui a alguns dias, toma conta de mim novamente nesse avião, Jesus. Sim, e que tu possa, Jesus, através desse simples testemunho, Pai, são tantas coisas, tantos detalhes, mas que tu possa, sim, Senhor, Jesus, alcançar o coração de alguém, Jesus. Porque eu não acredito que tantas coisas que nós passamos não seja para edificar a vida de outras pessoas, Senhor. Eu te agradeço, Jesus, pelo respaldo, Pai, que tu me deste, Pai, para falar com propriedade de certos assuntos, Senhor, ao qual eu mesma já passei por eles. Glória a Deus. Te agradeço, Jesus, te agradeço e te agradeço. Amém, Jesus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Você é pastora com seu esposo, né? Qual os trabalhos que vocês fazem? Né? Bem, como pastor e pastor, né? Bem, nós... Ele é pastor, perdão. É pastor, né? Pastor também. Nós vamos a uma igreja, né? Nit Live Sanes. E vamos como membros da igreja, mas, na verdade, nós temos, né? Nós não temos, nós tomamos conta de um ministério que foi gerado, sim, quando eu estava numa conferência lá em Roma, que chama-se Aos Olhos do Pai. E é um ministério ao qual, uma vez ao ano, nós fazemos conferências. É um ministério itinerante que nós fazemos, tanto na Noruega, quanto em qualquer um país qual Aos Olhos do Pai foi convidado. Nós já fizemos conferências aqui no Brasil. Nós já fizemos conferência na Inglaterra, que nós lindo. Já fizemos em Berlim, já fizemos em Portugal o ano passado, e temos dois convites, um para os Estados Unidos e um para a Holanda. Meu o ano Deus. Que vem, em maio, na primeira semana de maio, nós estaremos fazendo a conferência na Noruega. Olha, que bênção. É. Espero que você possa estar lá com a gente, em nome de Jesus. E... é isso, nós fazemos, não é quantidade, mas é céu aberto. Sim. Onde muitas coisas o Senhor, ele tem feito através dessa conferência. Glória a Deus. Sabe? Existem pessoas, vamos dizer assim, né? Famosas. Eu conheço muitos pastores em muitas partes, né, do mundo. E não é sobre isso, gente. Tá? Porque é sobre... o Espírito Santo de Deus, sim. A estrela é Jesus que brilha. Sim. E a gente só deixa o Espírito Santo trabalhar, o querer e o agir dele nessa conferência. E Deus tem feito, amém, muitas coisas através disso. Glória a Deus. Alguém assim, como que você faz? Você deixa algum contato? Eles te procuram para fazer conferência? Não, é assim, eu... lanço a conferência. Sim. Pronto. Agora esse mês de dezembro, eu vou fazer o fly, vou lançar. E eles mesmos entram em contato para vir para a conferência. Ah, sim, eles mesmos. Tem os pastores que eu já conheço, tem uns 5 ou 7 que já participaram de todas as conferências. Sim. tem pastores dos Estados Unidos, pastores da Espanha, de Portugal, que já participaram, né, e que sempre estão conosco. E existem outros pastores que vêm através desses pastores. Sim. Sabe? E, assim... Então, eles vão até vocês, né? Eles vêm até a gente e a gente faz uma vez por ano. Geralmente são 3 dias de conferência, mas esse ano em maio serão 2 dias de conferência. Mas é tudo muito intenso. Glória a Deus. Eu quero estar agradecendo pela sua presença. Amém. E quem quiser conhecer, né, o ministério, é só no Instagram, tem lá. Aos Olhos do Pai, Noruega. Né, que tem um Cristo, tem um globo terrestre, tem Jesus sentado em cima do globo terrestre. Então, esse é o ministério Aos Olhos do Pai. Amém. Glória a Deus. Eu quero estar agradecendo a sua presença, né, a presença da irmã Edite. A baiana Edite. Missionária. É, missionário. Você está na casa dela? Onde que fica, Edite? São José dos Campos. São José dos Campos. Glória a Deus. Eu estou convidada para ir lá com o Gustavo. Gustavo, né? Eu, Gustavo, meu esposo, minha filhinha, em nome de Jesus, né? Queremos visitar você. Amém? Deus te abençoe. Amém. Viu? Muito obrigado. Fico muito agradecida, muito feliz. Tá, você veio de tão longe, né? Deus te trouxe, né? Deus não me é trouxe. Você, é Deus. Literalmente. Deus te trouxe até aqui. Literalmente. Glória a Deus. E Deus te abençoe. Abençoe a sua família. Amém. Tá, Deus te abençoe. Abençoe o seu lar, continue firme e forte na presença do Senhor, né? Fazendo as obras, né, que Deus tem colocou nas suas mãos. Amém. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. A gente apenas toma conta, né? Isso. Nós somos apenas os trabalhadores, né, do nosso Senhor Jesus. Sim. Né? Isso não mesmo. É sobre título, é sobre unção. Glória a Deus, isso mesmo. É isso mesmo. E vamos encerrar, senão nós não saímos daqui, porque é tão bom falar de Jesus, é tão bom falar de Deus, né? É confortante, é gostoso, a gente sente uma paz. É muito bom. E eu quero estar agradecendo você aí, né, que ficou até aí nos escutando, assistindo. Não sei onde você está, não sei onde você se encontra, mas que Deus te abençoe. E eu espero você até o próximo testemunho, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.